3896, identifique, desça e mantenha o nível de voo 060, mantenha a chegada a Mari, então 3896 em Salvador 1012. Voo 9109, vai prosseguir Alfa Juliette para o portão 10, através do WIP, segue o follow da Infraero até o 10, 9109. Alfa Juliette para o 10, prosseguir. 6332 completa a final do ILS, turno no 895. 895, obrigado. Salvador, bom dia, Oxené 6332, tá no localizador já visual. Sente a postão e chegar no final 6332. Botaremos. Charlie Alfa, 430 nível, vindo peso no 41 e após conforme. Decola da 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Trova. 1935 controle, 5103 o transponder. Decimal 35, controle. Fox Flash Mark, reposte para acionamento. Abaixado e travado 6332, passou a estar. 3 livre pouso, pista 10, 100 graus, 100 mais. 7 livre pouso na 10, 6332. Barulhos, 3, 0, flat level, vai up Zulu 16, bravo, hotel Zulu, after conforme flat plane route. Take off runway 10, after right turn, dial departure, Leda, after bridge. 119.35 and Scott 5113. Ok, roger, clear flat level 360 to Guarulhos, via up Zulu 10 into bridge, then. Epistolo 16, pega ZBM, S-File. Depois do 10, right turn at the cost, dial lead the bridge, 119.35, Coco, 5113, Ocean 6311, 1005. CC11, report to ride for push and setup. We do for pushback, 6311. 4000 pés com ajuste no 02, Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo é o número 5 no sequenciamento. Trolli, bom dia. Papapapá, Mike, papapapá, no perfil da Dael, passando o 400. Papapapá, Mike, papapapá, contato radar, cruza 4500, atenção, vigilância, perfil da Dael. É, confirme a restrição de altitude, posso ir direto para o 430. A restrição de altitude imposta pelo NOTAM é apenas para a decolagem da 28. Entendi, então está autorizado subir direto para o 430 mais papapá? Sim, ativo, não tem restrição na decolagem da DAEL não. Sim, sim. Autorizado, reporte para ingresso no grande pátio, Fox Mike. Confere, Papa Golf mantém 70, aguardando transferência a Aracaju. Solo Salvador para o táxi 3733, tem 173, 350 Galeão. Prejado táxi via NG Alpha, no ponto de esperadão no 0, Torre 1, 1895, Kenegal no 0, 12, boa viagem. Da Zinho de Alta, não posso estar 285, quando domingo. Os 40 direitos, Luiz Machão. 40 direitos, 1219, Senado, 12, 32. Paulo Salvador, muito bom dia, Senado, 12, 32, segurança, 12. Alfa, mantenha a posição antes do taxi Juliette. Alfa, mantendo para Juliette, né? 362. Bravo, Foxtrot Mike, autorizado ingresso no Grande Pátio, vai prosseguir táxi via Índia e Alfa, no ponte Pedal 10, Torre 1, 1895, QNH 10, 2, boa viagem. Torre 1895. Dona, mantendo 3896, mantenha a Star, vista e mantenha 3000 pés, ajuste do altímetro 1012. Go ahead. Send by 1 minute to push back, okay? Hey, send it by. E pá, pá, pá, pá. Mantém ainda o perfil aguardando transferência. 63601, after aircraft of Avianca has passed behind of you, cleared push and startup. Yeah, the A320, we're gonna push and startup 61. 3733, tá ligado a decolagem da 10, o vento é 1000 graus, uma dúzia de nós. E o DNA é decolar da 10, tá 3733. Aquilo Bravo estendo seu limite até a radial 310. E o Bravo Fox Mike alinhar e manter o 10 após o... Tá. No 0, no 2. Reduz a velocidade para 220 nós, 220 nós. Aprisado, né, 250. 250, chame a torre no 895. 895, 6250. Oi, Salvador, chame a 6250. Passa sim, bro, bom dia. Bom dia, chame a 6250, aguarde a pista livre. O ajuste é no 0, no 2. Guardião, pista livre com 12-6250. Voltar 3733, decolado aos 45, chame o controle. Em 19.35. 19.35, 3733, obrigado. Nada. E 12 reportará, está em 3, 2, 3, 6. Controle Salvador, 3733 decolou 1500 na Dael Leira Bridge. 3733, submantenha 360, vigilante. 360, pode voar Leira Bridge. Foto flight, decolagem autorizada, é 10, venta é 1000 graus, 109. Volo 648, desse mantém nível de voo 060, chegada Mari. Quilo Bravo, curva à direita para o 1-1-0. Sorry, free on board, Galeão, 3 hours and 6 minutes. 10 mil pés, acuse no localizador, 612. 612, porta, 62. 1-0, 1-2-5-0. Point, runway 1-0, and then back tower 1-5-5-1. Taxi via India. Controle São Paulo, bom dia, Papa Romeu Bravo, Foxtrot Mike, decolado pistão 90, passa 1200 na saída Momo Trova. Papa Romeu Bravo, Foxtrot Mike, mantenha a saída Momo, está sob vigilância e sob vigilância com o controle de Salvador. Sente, Bravo Fox Mike. Papa Tango Lima Kilo Bravo, reassuma a navegação, voe na proa de Pelo. Em Pelo completa a chegada ponto 1012 para a final do ILS. Pesado no X-Rail, tá? 3896. 3896, chama a torre no 895. 895, qual domingo? Comente. Papapá, Mike, papapá, chame Recife em 1251. X-Rail, dá 1-0. Pede, continue na sinal e aguarde pista livre, tá? 3896. Assinar aguardando, leve pouso, tá 10, 9-6. O 6250 da Oceanel, Solon 48, Solon 219 agora. 219, 250. 4.10, ready, 6311. Ok, Oceanel 6311, maintain position, stand on track on final. Over this. All monster. Curve à esquerda pro 105 para interceptar. 1012 ajuste. A gente interceptou, 1012. Para a velocidade de aproximação, 621. Está reduzindo, 621. Não. Torre no 895. 895, bom, 621. 10, tá, 396. Papatango Lima Kilo Bravo, desça e mantenha 2000 pés. Completa a chegada a Bonf e reporte estabilizado no localizador para interceptar a final do ILS V12. Papa Golf, controle. Eu sou Conde, confere, bom voo. Serviço radar terminado, Aracaju 203. Imagina. O TAN 3733, pode chamar, existe? 3733 ainda não, mantenha o perfil da DAEL aguardando transferência com Recife. Nosso limite de transferência agora é 190. Ok, da presença é preciso coordenar a proa de bridge? Tem outra aeronave à frente, mais lenta, mantenha o perfil 3733. Ok, mantendo o perfil, TAN 3733, obrigado. TAN 3896 no solo 152, ao livrar à direita, 1219, o solo. Veja, o solo, boa. Dona Cis, escuta, solo Salvador, 3896. 3896, prossegue Alfa, Juliette, portão 5, tem um bom dia. Alfa, Juliette, bom domingo. Repouso 90, Gomeia 2 anos. O número 65, bom dia, Guarulhos, aguarda cópia. Chame Centro Recife em 12685. Centro Recife 12685, Bravo Fox Mike, bom dia. Passando na final, Igor. Valeu, obrigado. China 6311, line up and maintain, runway 10. Line up and hold 6311. TAN 3733, chame Recife, em 1251. 51, TAN 3733, obrigado, pô. Bono 621, no solo 54, vamos liberar direito, 129, o solo. Já lá, tá? Vamos lá, 621, no portão 3, Alfa Juliette. Alfa Juliette 3, obrigado. Na 6311, cleared for takeoff, runway 10, wind 070 degrees, 12 knots. Clear for takeoff, 6311. Dael Leda, bridge. Após bridge, Apezulu no meia, Bravo até o Zulu, direto Trive, após conforme. Controle 119, decimal 35. Controle o transponder 5130. Papa Romeu Bravo Fox Mike controle. Bravo. Confirme o horário da notificação e o setor que afasta. 6311, airborne 56, contact departure 119 at decimal 35. Contact now 119-05-321-Mobilizer. Right. Torre, bom dia, Papa Trágula, Maquilo Bravo. Bom dia, Lima, Maquilo Bravo. O vento a 070 graus, 1 a 12 de nós, está livre o pouso na 1-0. Tenho o Lima Quilo Bravo, já passou o externo, está baixado para lá. Afirmativo, livre pouso na 1-0, o vento 70 graus, 070 graus, 1-0-9. Lima Quilo Bravo. Aprove do radar. Nice, letter, if you want one. Se tiver condições, está autorizado a abandonar então a final da 1-0. O... E chame na final da 1-7, o Lima Quilo Bravo. Bravo, já passou e travou, tá virando base para a final. Quilo Bravo. Quente. Firme, chamou o sol? Hotel Juliette, prossiga. Maquilo Bravo, livre pouso na 1-7, vento 80 graus, 1-0-9. Maquilo Bravo, está girando baixo. Manati, 1.000 pés, corredor axé, decola da 1-7, curva à direita. 119.35, controle, a torre em 118.95, aciona 0126, o Mike Ecosca. A torre prossegue, bom voo. Lima Juliette, Lima Hotel Juliette, cópia. Isabireus, 1.60, direto, decola da 1-7, curva direita, saída Coral, controle 1-1-9-3-5, aciona 5-1-2-5. Lima, Quilo Bravo, no solo 5-9, vai tocar um H. Ok, tá livre o backtrack, tá, vai até o Lima, Quilo Bravo. Salvador, do you hear 6-2-1-1? Go ahead. Orbit Postal heading off a bright position. Okay, stand by to bright position, Mr. 6-2-1-1. Cinco Oscar, top on the taxi. Cliente, está autorizado o acionamento, reporte para o táxi. Gol no 648, chame Torre Salvador, em ano no 895. Já. Torre Salvador, o 1648, passando aqui a baixa do sapateiro de Campo à Vista. Ok, o gol no 648, continue na final da 1-0, aguarde a autorização de pouso. 48. Lima Hotel Juliette, livre táxi pela interseção da Bata, se chama para ingressar na 1-7. Vem aí manter a 1-7, o Lima Hotel Juliette. Tráfego avistado, livre o pouso na 1-0, venta 080 graus, 1-0 norte. Livre nosso pouso, 1-648. Contact receive center frequency 1251. 1251, thank you, bye. 6311, have a nice day. Good day. Azul 4196, 2 mil pés, livre elétrica, cruze localizador 1012, 1012. Mantém a posição, o Santos Boeing da Gol na final, na curta final da 1-0, o Lima Hotel Juliette. Acuse, localizador, 1012. Hotel Juliette, fique atento à cheira de turbulência. Livre a decolagem da 1-7. O vento é 90 graus, 1-09. No solo 05, libera a direita, 1219, o solo. 219. 648. 648, prossegue Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, 8. Em 199, decimal 35. Decimal 35, Alfa Juliette, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, Papatá, volando até o Juliette. Lima, Hotel Juliette, suba e mantenha nível de voo 080, Lima, Hotel Juliette. Subi e mantenha 080, Lima, Hotel Juliette. Hotel Juliette completa ascensão, nível de voo 1-6200, direto Ilhéus. Direto Ilhéus, mais meia, vai para o Hotel Juliette. Ed, fique atento ao horário de calços fora do plano, ok? Confirma? 098 Galeão, copia? 360 autorizado, Galeão, rota do plano, decolada 10, curva direita, Dael Leda, após Leda Bridge, em Bridge é Pesulo 10, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, após conforto. O controle na 119, decimal 35, aciona 5131. Pronto, puxa só lá. Desça e mantenha nível de voo 050, chegada Mari, em Salvador, ajuste da altímetro no 012. O 394 mantém ainda o perfil da Star. Desça e mantém nível 06200, chegada Mari. O 0094, sequenciamento número 2, mantém o perfil da Star. Desça e mantém nível de voo 060. Localizador e visual azul 596. 596, completa final, pista 10, torrendo no 895, ajuste 1012. 18-5-14, azul 596. Obrigado, senhor TJ. Torre Salvador, bom dia, azul 5196. Bom dia, azul 5196. Tráfego ajustado. Livre de pouso na 1-0. O vento é 80 graus, com 1 a 12 de nós. Tem livre pouso azul 5196. Sabe que o Luiz vai afastar no axé? Utilizado o local, corredor axé, no meu pés, decola da 17, curva direita, 119 decimal 35, aciona 01, 16, Bravo Kilo Whisky. Então curva à esquerda, corredor forte, o local, o Bravo Kilo Whisky. Padrinho Fred, o tráfego do portão 10 já iniciou. Reporte para o táxi após coordenação com o Fred e pushback do segundo tráfego. Copiou, autorizado, voo local, 1000 pés, corredor forte, decolagem 17 com curva à esquerda, 119.35, 01.16. Beijo. Meio transponder, chama a torre quando pronto, Bravo Kilo Whisky. Bravo Kilo Whisky, livre o acionamento, chame táxi. Quadro 5196, no solo aos 15, ao livre à direita 1219, o solo. No 394. contato, desse mantenha 2000 pés, acuse no localizador 10 no 2 Rojas. Ouvidor, e antes da Juliette? Só vai guardar, o ajuste 596. 1012 é o ajuste. 3012 094. No 630, Saulo? Siga, 630. O centro acabou de nos informar que as autorizações para Recife e João Pessoa estão canceladas até segunda ordem do centro Recife devido pane nas frequências, ok? Estão tentando restabelecer lá, assim que possível, Recife vai autorizar seu plano. Tá ok, vou ficar aqui no seu aguardo para autorização, 630. Salve, Salvador, Oceania 6140 para Maceió, nível 250. 6140 para Maceió, aguarde corpo. 6140. ONU 65, solicita ataque, meu BO 976, autonomia de 3h30, alternador Leão. Autorizado até o ponto de espera, táxi a Índia, 1012 o ajuste, a torre 1895. Autorizado no táxi, manual o 965. O número 5 confirmando apenas 3h30, Galeão, PAB? PAB, 1976. Sim. 3597. Tá livre via Índia até ponto de espera, 1895 a torre, 1012 o ajuste. Pra tu? Bom, voo no 1-1-6. Livre da colagem, dá 1-0, voo no 1-6-5. Vento a 90 graus, 1-0 lá. Livre da colagem, voo no 1-6. Kiliski, livre táxi. Chame no ponto de espera da 1-7. Xené 6140, cópia. Você, Xené 6140. Autorizado Maceió, 250, Peruísque 58. Decola da 10, esquerda, por Caracaju. controle 1 no 9 decimal 35 e aciona 5146. 6140 autorizado Mateone, que é o 250 858, saída PUC Aracaju, controle 119.35, controle 5146, 6140. Correto, ele pronto, puxa. Bora. 98, mantenha o Fox Bennett, tráfego da companhia nacional. Nós temos dois tráfegos da companhia nacional, que estão nos olhos já frequenciados. Aguarde a autorização. Tá bom. Salvador, bom dia, gol 394, assistente. Gente, gol no 394, continue nacional, o ajuste no 0 no 2 e aguarde a autorização de pulga. Passando livre pose, gol 394. 094, 2000 pés, livre LS 1012, redução para aproximação. Iniciando reduções 2012, 094. 394, pista no zero livre, autorizado o pouso. O vento é 1-0 graus, 1-0-9. Livre pouso, 394. O gol no 1-65, decolado 222, chame o controle, 1935. 1935, o 1-65. Controle Salvador, bom dia, com o 1-65 decolado. Para a aeronave acompanhar a pousada, tá? Gente, vamos observar aqui a separação. Os tráfegos já estão com 5 milhas aí, um do outro na final, o voo 9098. Mantém a posição. Decimal 35, aciona 5136. Recife, nível 370, pista 58. Eu colo no 0 com o verde esquerdo, subida pouca da Caju, 1935, controle 5136, ou transpõe, gol 1630. 95, obrigado, boa. O gol 1630 chama o puxa treinamento. Então, estou entendendo que está restabelecido as comunicações do centro Recife, confere? Confere, tá de decolagem. Está em coordenação de 5 minutos, mas já restabeleceu. Companheiro. Guilherme, 094. November Yankee Mike. Confirme o setor que dá para estar? Está autorizado então o local 050 TGN Aracaju, decola 17 com curva à esquerda, sai na saída Conde, controle 1 no 9 decimal 35 e aciona 5124 negativo, acione o 0271 November Yankee Mike. Posição, Brasil Luiz, que o banco da Gol já está sendo externo. Aguarde autorização de decolagem. Pode 5. O voo no 394 no solo aos 25. Libera a direita, 1219 o solo. 2-9, 3-9-4, posição 8, informação, hotel, autorização positiva, mas melhor. 1-0-9-4, o vento é de proa, 1-0-9, livre pouso na 1-0. Tem livre pouso com 0-9-4, pista no 0. 9-4, livrou. 1-3-9-4, portão 612, Alfa Juliette, tá ali. 12 Alfa Juliette 1394. Pouso 630 na escuta? Prossiga, 630. E o pouso do do banho da companhia, na altura final, após alinhar e manter 1-0. Após a passagem de aeronave, a companhia ali e mantém, eu vou na aeronave. 4, livre, cheio de táxi. Tá livre, estamos na quilômetro já. 2, 5-1. Marcel autorizado, nível 370, decolagem da 10, curva esquerda, Pucaracaju. A rota é a Peruísque 58. Controle 11935, aciona 5150. Autorizado, Marcel 370, decolagem 10, Puca, visando a hora de transmissão Aracaju. O 9 falta de controle, 1.50 o código, vou repartir. Protegimento correto, em prova. Paulo Oceané 6333, a Hotel, gentileza São Paulo, provavelmente 340. Número 621? Confirma o trato? 6333. 6333, Cintia, onde está de corte? Bruno 094 no solo, aos 27. Libera a direita, 1219 o solo. Direita 219, boa. Paulo, bom dia. Bruno 094, vem Bruno. Bruno 621, na guarda cópia. Mais 9-0-9. O portão 4 está sendo liberado. Dinheiro ativo, está seguindo na área de 0-9-9. Bravo, que Luiz, que decolado aos 2-8. Prossiga para o farol de Itabuá e chame o controle 119-35. Trip 5403, desça e mantenha 4.000 pés, chegada a 11.012. Até aí, segurado, bom dia. Bom dia. Finge manter o sequenciamento, inicia a descida. 5403. Azul 4207, chama a torre 1895. Sou 895, ó. Gol 1165, chame Recife em 1251. 251 Recife, gol 1165. 140 na posição número 3. Mantendo o perfil da Elfa. Gol 9008, sub mantém o nível de voo 360, mantendo o perfil da Elfa. Perfil da saída da Elva, SPL 360, gol 9098. Fernando Natal. Tá livre, 1630, 1895 a torre no ponto de espera, 1012 o ajuste. 1012, 1895 a torre, ponto de espera, gol no 630. Gol no 094, portão 4, autorizado em grande Juliette. Desce Juliette para o 4, 094. Xerame 140, coordena a equipe de solo. O tráfego da Gol vai estacionar no portão 4. Após o mesmo, está ali o seu push. Após o gol no 4, está... Autorizado mesmo, patrão. Max, chame no ponto de espera, da 17. 4-6-3-6-3. Autorizado São Paulo Congonhas 340, rota do plano. Decola da 10, direita da Euleda Bridge. Em Bridge, intercepta Pezulu no meia. Bravo até o Zulu, direto Trivia após conforme. Controle Salvador 11935, aciona 5153. Aprovado 340 para São Paulo, Congonhas, decola da 10, primeira curva direita da Euleda Bridge, após Bridge, Pezulu no meia, direto Trivia. Pezulu no meia até Trivia. 1935, controle 5153 no transponder, Westerner 6333. Corretimo, pronto. 6333. Número 621, cópia. Autorizado São Paulo, Congonhas 360. Rota do plano, decola da 10, curva à direita da Euleda Bridge, Pezulu 16, Bravo até o Zulu, após conforme. 11935, 5142. Pode esperar a próxima, 630. Vou no 630, alinhar e manter a 10. Alinhar e manter no 0, vou no 630. Coluna 0098, controle de Salvador. Por gentileza, podemos chamar a Bridge? Não, doutorizado Leda. Eu já estou mantendo a Bridge, Leda. Obrigado. O 4207 no solo aos 3-2, libera a direita, 129, no solo. Boa tarde, Azul, prossiga na Alfa, reporte antes da Juliette, o portão 2 está sendo liberado. Reportar antes da Juliette, tem que passar muito para você. Neto, pode manter a respira? Tip 5403, com sequenciamento, você pode manter a respira? Tá, aguarde a projetor na Tip 5403. Qual 9098, vou ir, Bridge? Bridge, 9098. Prova que o Luiz reposta no farol da barra. O Salvador, o Gol 648 na posição 8 para o posicionamento. 3198. Gol 630. Decolado ao 34, chame o controle, 19 decimal 35. 935, 9630, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, 9630, saída PUCA, passando o PIC, F10. Gol 9630, contato radar, decolagem, suba restrito.